rima do que nada. Diversidade, culpa de pele pro joia rara. E rala operário, poeta, salário, respeito perfeito. Que o patrão se chama coração. Sem preço me pego nos atos simples e nobres. Quer ser snob, palco em público no meu estrofe. Poeta que rima sem regras e pega no microfone. Maluco sem rédeas e baixo assim no meu nome. É a voz do povo e o povo inspira o verso. Que verso, repito, inverso, inverto, arremesso, imerso. Onde estou e onde posso chegar, expandir. Não te dei nem porque todos possam ouvir. Sem ser só uns grandes meios, anseio de rock. Desloque e leve a arte aí de sua norte. Descarte manipuladores, oportunos baratos. Viva, vira lá, tem morte aos ratos. Ei, eu já sei onde eu quero seguir. Module como queiras. Tudo posso quando quero, quero me skip free. Ei, eu já sei onde eu quero seguir. Module como queiras. Tudo posso quando quero, quero me skip free. Sempre foi prioridade. Sem querer dar tiro a esmo. Coletividade ampla. Simplicidade a chave mestra dos fatos. Eu já sei onde eu quero seguir. No meio do nada. Respeito muito por fumaça madrugada. Sem pensamento fútil. Útil pra mim. Talvez sem nexo pra te levantar na degada. E sofá e deveria. A mais rebelde de todas as drogas. Se não mais é dar de conto. Um conto ceder e rápido. Pra ti não vale um conto. Meu ombro te quebra o galho. Lapidando um caminho sem olhar no dicionário. Rotule como queiras. Ei, eu já sei onde eu quero seguir. Rotule como queiras. Tudo posso quando quero, quero me skip free. Ei, eu já sei onde eu quero seguir. Rotule como queiras. Tudo posso quando quero, quero me skip free. Ei, eu já sei onde eu quero seguir. Rotule como queiras. Tudo posso quando quero, quero me skip free. Ei, eu já sei onde eu quero seguir. Rotule como queiras. Tudo posso quando quero, quero me skip free.